ligeiro, ligeiro, ligeiro, ligeiro, ligeiro, ligeiro. Au! Simba! Ninguém é triste, o futuro existe. Eu vi, o trio não para do dor, a toqueira não para do dor, o amor não para. Ei, ei, ei, eu vou, eu vou, eu vou. Mas eu vi, tá tudo preparado pra chegar lá em cima. Quem quiser vem comigo. Eu vi, motorista não para, operário não para. Vai buscar Dalila.